não sei o que faço. Pra te esquecer, na minha cabeça só tenho você. A noite que eu sonho, que estou com você.